Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia. Vou vivendo dia a dia na paz da... Yeah. Pode crer, molequinho. Aqui é meme bom. Guerreiro periférico, pode crer. É isso aí. Yeah. Vou fazendo meu trampo na humildade, pode crer, véi. No meio dos melhores do rap de Teresina. Poxa, véi. Os melhores aqui estão se afundando na inveja, morrendo todos os dias em vida. Veja um cenário cheio de hipócritas, arrogantes, preconceituosos, que não vendem CDs e nem fazem shows. Mas em Teresina, no rap aqui, eles são os melhores. Pode crer, véi. Quanta babaquice. Ixi. Pode crer. Sou MM Bom, sou um monstro que vocês mesmo criaram ontem. Pois hoje eu vou fazendo um trampo de responsa, fazendo vocês se curvarem diante do meu trabalho. Pois trabalhem mais e critiquem menos. MM Bom. Pois aqui é acolá, véi. Sinta o cheiro do meu estilo no ar. Daqui pra frente, cada música, cada rima, cada compasso, cada flow. Sinta minha alma, MM Bom. Apenas dizendo pra vocês, na humildade, com muito amor no coração, trabalhem mais e critiquem menos. Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra. Falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Mas eu tenho santo forte, é incrível minha sorte. Agradeço todo o tempo.